7, decola da 10, curva direita, saída gole, transição ou fito. O transponder é o 5474, controle pera em 119.80, proteja. Afirmativo 360 para Brasília, via Pedro Zulu 17, decola 10 direita, gole ou fito, 5474, 198. Correto no meio do trecho, chama para o puxa acionamento. Chama não. Azul 4070, acione a identificação, autorizado via chegada mar e desceu para 2 mil pés, altímetro no 0-4, está autorizado o final do procedimento LSX-1 Glide, reporte estabilizado no curso do localizador, é o número 1 para pouso. Afirmativo, desce via chegada mar, desce para 2 mil pés, ajustado 1014, solicita a chegada R-Nave para, para pista 10, azul 4070. A gente mantém o perfil da chegada, Mari, aguarde autorização para o R-Nave. Afirmativo, mantém o perfil da Mari e aguarde autorização, azul 4070. Zero, desceu via chegada Mari para nível 050, após ETAP, autorizado o procedimento R-Nave e descer para 2500 pés. Reporte na final do R-Nave, altímetro no 0-4. E a gente vai cumprir o perfil da chegada Mari e após ETAP, vai intervalo R-Nave o Serra Vitor 368 e prosseguindo R-Nave, descer para 2500 pés, azul 4070. Controle boa, 3858. 3858, aciona identificação. Autorizado a chegada da Mari, desça para nível 060. 060 na Mari, intenção R-Nave. Está reduzido o ciente do azul a 20 milhas na proa. Mantém o perfil da chegada, aguarde R-Nave. Que bravo uniforme, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45, Mike Bravo uniforme. 126.85. Delta 3561, puxa acionamento 08. Tá livre, chame placa 3561. Salvador, boa noite, 3603. 3603, boa noite, eu tenho aqui já aprovado 340 Guarulhos, aceita? Afirmativo. Autorizado 340 para Guarulhos, aerovia Upper Whisky 50. Decola da 10, curva à direita, saída da EL, transição de ré, transponder o 5472 e o controle 119.80, corteja. Pista 3603 autorizado para Guarulhos, nível 340, pelo 50, decolando a pista 10 com a direita da Eldiné, transponder 5472, controle 198. Correto, o TAM 3603 chama para o puxa acionamento. Toma. Existe a possibilidade de coordenar o 380 a partir de agora? Ok, vou checar lá com o centro, aguarde um instantinho, o 3603. Pode ser. Prossiga. Ok, está autorizado então mudando para o 380, o restante da autorização permanece, ok? Positivo, autorizado o destino 380, 3603, graças. Correto, chama para o puxa. Reportar na pronta. Salvador, boa noite, Avianca Brasil 6310, informação Alfa. Avianca 6310, acione identificação, autorizando chegada Mari, desça para nível 070. Mari para o 070, 6310. Bloqueou ITAP na proa do Ceavita 368, azul 4070. Ciente, autorizado a descer para 2500 pés, reporte na final da aeronave, azul 4070. A gente chamará na final da RNAV azul 4070. Solo test 3561 para o táxi 4,50 com fim de POB 28. 28 ou 128? 28, 28. Ok, 28. Está livre táxi Juliette Alfa Charlie até o ponto de esperada 10, ajustado no 0 no 4. Quando pronto a torre 18,6, até um bom voo. E uma boa noite, está 3561. Gente, obrigado, boa noite, bom trabalho. 3858, reduza para 220 nós. Certo. Oito, desça para nível 050. Ok, até o 050. Após etapa autorizado, voando na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, reporte no final da nave, o altímetro é 1015. Ok, 1015, informará estabilizada no RNAVE. Está passando 366, azul 4070. Azul 4070, complexo final da RNAVE, torre no 8.6. 186, azul 4070. Torre Salvador Azul 4070. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Reporte 4 milhas, treino todo baixar travado. Gente, continua a aproximação, reportará 4 milhas com treino baixar travado. Azul 4070. Torre Salvador, boa noite. 7561, pronto, 10. 3561 na linha, decola pista no 0, vento 1, 30 graus, 0,6 nós. Linha decola, 1-0, 3561. Link ficou descendo 060-55. O Oxanem é 310, autorizado descer para nível 050. 050, Avianca Brasil, 6310. Da 3662, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 070. Mari 70, intenção é o RNAV. Vai manter o perfil da chegada, aguardando a autorização do RNAV. Obrigado. Final de 4 milhas, trem baixado travado, azul 4070. Azul 4070, autorizado pouso pistão 0, vento 1130 graus, 0-. Livre pouso pistão 0, azul 4070. 3561, decolou hoje 32, chame controle 119.8. 198, tá 3561. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3561, passando 1500 pés. A 3561, no contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole, transição afeto. 360, Gole afeto. Exato, aguarde. Aguarde. Oito, completo final do procedimento R-Nave, chame torre, ano noito, decimal meia. Oito, meia. Alô, Gol 985, informação Bravo, boa noite. Gol 985, tá, aceita o 360 Guarulhos? Afirma, 360 Guarulhos, ano 884. Ok, no 885, autorizado Guarulhos, nível 360, pela outra, Whisk 50. Após a decolagem da 10, curva direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é o 5510, controle 1980, conteja. Guarulhos 360, da EL de Né, pelo Whisk 50, curva direita após decolagem, 5510 no transponder, 198 o controle, pro Gol no 885. 85 correto, chama o plantar o puxa, será mesmo. Reportará o 985. Meme 2, redução para 2209, está 3662. 2209, está 3662. Livrou o Fox Trot 6570. Azul 4070, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 09. Alfa, Juliette, até o botão 09, azul 4070. Solo Gol 1613 para o táxi, 47 a bordo, alterna Campinas, com 4 horas e 10 de autonomia. Copiado 410, Campinas, qual é o problema novamente? 47. Ok, 47, 47. Está livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, ajustado 10, 15 agora. Quando ponto a torre 18.6, até o vovô, uma boa noite, 1.6, 1.3. Afirmativo, até o ponto espera, ajustado no 0.5, ponto espera, chama a torre, boa noite. Puta 3.603, coordene com a equipe de solo, assim que o Gol liberar a retaguarda, tá livre o push, chama para o táxi. Solo, tá 3603, pode iniciar o feedback? 3561, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. 28833.25. Meia ano. Uno 603, após o 09 na curtíssima final, a Lima tem cabeceirão no zero. Após a curtíssima, a Lima tem. É 3858, solo 37, livre à direita, chame solo, 1219. Direito 219. final do procedimento ILS X-Way sem um glide, chame torre 18 decimal 6. 18 6 6 3 0. Chama para o táxi. E após passagem do azul, está autorizado, puxa acionamento, reportará táxi no 85. Solo Salvador, boa noite, está 3858, livrou na escuta. São guarda de pista livre, informa os primeiros 90 metros fechados. Ok, confirmado, 90 metros, o 6310. Uno meu no 3, solo os 39. Chama em controle 119.8. 198, gol 16, 13. Via para o 0603662. Pode TAP, pode voltar aqui do 3.6. Mantém o perfil da chegada, guarde a autorização das naves. 3.62. Controle, Salvador, gol no meio, no 3. No meio, no 3, contato radar da decolagem, suba para nível 360, perfil da saída gole e transição a fito. Gole ao fito, 360, no meio, no 3. Pouso na 10. Bonf para 2 mil pés, altímetro no 015. Reposto estabilizado no curso do localizador. Está autorizado o final do procedimento e LSX sem o glide. 2015, solicitou em nave 3455, é possível, senhor? Acesse. Curto, vou observar a nave da companhia que vai iniciar o táxi no setor aí do portão 4. Após o senhor ingresso, via Juliette para o portão 03, ok? Ok, vai ingressando a Juliette para o 03. Então, 3858. Meia, reposta final das naves. Nossa aproximação aqui estaria programado pelo, após pelo, Serra Vitor 366, se possível. Autorizado, após pelo 366, descei para 2500 pés, reposta na final das naves. Mostrará na final, 55, obrigado. O TAN 3662, reduza para 2009, TAN 3662. 2009, TAN 3662. Controle Salvador, muito boa noite, Web 6727, descendo até uma centena na ponte, formação Bravo. Web 6727, ação de identificação, autorizado chegada Bonf, desceu para nível 050. Até o 050 na Bonf, 6727. 3662, reduza para 1709, tem condições? 09, tem condições, 3662, reduzindo. Pronto para o táxi TAN 3603, total de 66 a bordo, alterna galeão, com autonomia de 3 horas e 20 minutos, confirmando, 4 horas e 20. Ok, 4 e 20, 66, e galeão, está livre o táxi à sua direita, até o ponto esperado a 10, ajustado 1015, quando pronto a torre 18.6, deu uma voa, uma boa noite, TAN 3603. Autorizado o táxi TAN 3603, ponto espera, torre 118.6, obrigado. Boa noite, Avianca Brasil, 6310, Avianca 6310, boa noite, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Na Alfa, aguardando antes da Juliette. 179, TAN 3662. Ciente. Positap, agora pode voltar 366? Autorizado, Serra Vitor 366, desce para 3500 pés. 3500, inicialmente, na Prodo, Serra Vitor 366, TAN 3662. O TAN 3662 informa o tráfego na posição de 12 horas, está quase estabilizado no final das naves, descendo passando nível 030 para 2.500 pés. Está a 10 milhas. Ciente, está 3.662, primeiro confirmar o altímetro? No 0 no 5. No 0 no 5, graças. Boa noite, Anoeta. 500 pés, na prova do Serra Vita 366, reposto na final da RNAV. 2 de 500, reposto na final da RNAV, então 3662. No procedimento da RNAV, botando 3455. Está 3455, completo final do procedimento RNAV, torre no 8 decimal 6. 86, boa. Torre Salvador, boa noite, TAN 3603. TAN 3603, a linha decola, cabeceira no 0, vento 140 graus, 08 nós, informa o tráfego da companhia a 8 milhas, cabeceira no 0. Vamos aguardar o tráfego, tá? Ciente. Obrigado. O 6310 pode prosseguir via Índia? Ok, dê passagem ao Gol que está saindo do pátio, após prossiga via Índia para o 01, ok? Positivo. Vai dar passagem para o Gol, então vai ingressar via Juliette. O TAN 3603 agora tem condições de decolagem imediata, pode ingressar? Sente a linha, decola de imediato, vento 130 graus, 08 nós, pista no 0, TAN 3603. Autorizado, alinhada de colança, 3603. TAN 3455, passando Serra Vida 372, baixado e travado. TAN 3455, continua a aproximação, aguarde pista livre, aeronave da companhia iniciando a colagem. Mandando pista livre, 55. Autorizado, pouso, pista no 0, vento 130 graus, 069, primeiros 90 metros fechados. 66, Senna RNAV 3662. TAN 3662, completo final do procedimento RNAV, chame torre no 8 decimal 6. 86, boa. Torre TAN 3662, a 4 milhas e meia do Serra Vida.